dom incomparável. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Queridos irmãos, tenho que dizer uma verdade que é um tanto assustadora para muitos. Preste atenção. A vida não jaz no dinheiro. A vida é um dom supremo provindo de Deus. Você nunca encontrará ela dentro de nenhum de todos os tesouros que possam existir no mundo. Então o quê? Vou parar de trabalhar e morrer de fome? Não, irmão. É a simples verdade de que o dinheiro não é o transportador, é apenas um dos instrumentos servos para a vida, e não o senhor dela. A verdadeira vida está no conhecimento e no abrir dos olhos espirituais do interior do coração para a existência indestrutível da verdade. Jesus Cristo é o Verbo de Deus e a verdade, a vida que sustenta e move o universo, a terra e o céu. A sabedoria é algo que traz vida, através do conhecimento do Senhor, e trazendo vida, também é capaz de trazer todas as outras coisas necessárias para você, até mesmo riqueza, que é primeiramente interior. E honra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus tem poder para te dar uma vida vitoriosa, com sentido e propósito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, no lugar em que você estiver, e todas as demais coisas necessárias serão acrescentadas para você. Viva, interaja com as pessoas, estude, desenvolva o teu conhecimento e habilidades pessoais, trabalhe com esforço e boa disposição, seja um instrumento de bênção e luz para todos. Mas coloque Deus e o seu reino superexistencial no trono do teu coração, em primeiro lugar, e Ele então cuidará de você, e realizará na tua vida todos os maiores projetos e sonhos que você jamais poderá ter imaginado. Decretos da Fé. Blogspot.com